Meu samba tem muita axé, quer ver, vem dizer no pé. Escuta. Pra curar o desamor e a tristeza afastar, você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, meu samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é algum de aturar. Tem dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga na palma da mão. Vem, vem, vem, vem. Amor, amor. Opa. Meu samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé. Vai, neném. Pra curar o desamor e a tristeza afastar. Ô, netinha, chega mais. Meu samba é de arerê, meu samba não quer parar. Na hora do... Manda ver, manda ver! Tenho dor de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca salvou, tira o pé! Amor, diretamente de Pilares, minha comadre Netinha. A mulher que quando chove no molho, o carro caiu. Pode deitar de barriga pra cima, senão dá problema na coluna. Vem, vem, vem, vem. Gente, muito obrigado, valeu pela moral. Que Deus abençoe a todos e a todos nós. Valeu, PC, valeu a todos os amigos presentes, Leandro, Fábio, Alice Salgueiro. Valeu, Berlini. Valeu, meu compadre, tamo junto. Valeu, Vila Maria, valeu, João Augusto, Zeque Disque, Bernardo Miller. Valeu, Malu, valeu, Ana, tamo junto! Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vem ver o meu colchão! Vem ver o meu samba é assim. Amor, amor, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim. Vem ver, tchau, gente! Muito obrigado, valeu, minha compadre, valeu, minha gerente! Valeu, meu compadre! Dança do ventre!